Arte M Divulgações, o Moral de São Paulo. Você gosta, é melhor não te ligar. Só de ouvir a sua voz esqueço que eu prometi pra mim mesmo da última vez. E não venha me ligar com a velha desculpa, esqueceu alguma coisa aqui em casa. Um sapato, uma peça de roupa, um brinco será. Se nós dois já sabemos onde isso vai nos levar. Você gosta de me penalizar quando tirar sua roupa. Tô cansado desse amorzinho meia boca. Quero seu coração por inteiro ou a cópia da chave na mesa. Se não for pra dizer eu te amo, não fale mais nada. Você gosta de controlar os meus batimentos, os meus arrepios. Toda ação tem uma reação, tô acabando com isso. Nem que eu morra de saudade, eu não vou te ligar. Eu não vou te ligar. Arte M Divulgações, o Moral de São Paulo. É melhor não te ligar, só de ouvir a sua voz esqueço que eu prometi pra mim mesmo da última vez. E não venha me ligar com a velha desculpa, esqueceu alguma coisa aqui em casa. Um sapato, uma peça de roupa, um brinco será. Se nós dois já sabemos onde isso vai nos levar. Você gosta de me penalizar quando tirar sua roupa. Tô cansado desse amorzinho meia boca. Quero seu coração por inteiro ou a cópia da chave na mesa. Se não for pra dizer eu te amo, não fale mais nada. Você gosta de controlar os meus batimentos, os meus arrepios. Toda ação tem uma reação, tô acabando com isso. Nem que eu morra de saudade, eu não vou te ligar. E você gosta, você gosta.